pra se guardar debaixo de sete chaves dentro do coração. Assim falava a canção e na América ouvi, mas quem cantava mas quem ficou no pensamento voou com seu canto que o outro lembrou. E quem voou no pensamento ficou com a lembrança que o outro cantou. Amigo é coisa no lado esquerdo do peito, mesmo que o tempo e a distância digam não. Vai se encontrar.